Seção 199 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Nome maldito. Das trombetas proféticas, o alarde falou-lhe, por seus 11 augúrios certos. É maldito teu nome, e aos céus abertos não há divina proteção que o guarde. Dúvidas cruéis, momentos cruéis, incertos e cruéis momentos. Ânsias cruéis, e à tarde saiu aos tombos, como um cão covarde, a percorrer desertos e desertos. E assombrado, com medo do infinito, por toda a parte onde aos tropeços ia, por toda a parte viu seu nome escrito. Vieram-lhe as ânsias, teve sede e fome, e foi assim que ele morreu um dia, amaldiçoado pelo próprio nome. Fim do poema.